Acabar com o fascismo! Ninguém me dá emprego. Eu ouvi o primeiro-ministro falar e eu não vi uma única solução para arranjar emprego. Ouvi falar que iam pôr as pessoas que estão a trabalhar mais tempo. É que pedir aqui se me ajudarem. Eu vou continuar desempregada? Os patrões não vão contratar mais gente? Ou vão? Não vão? Eu quero trabalhar. Eu digo assim, eu sou um tempo apaixonado e eu não me importo de ir varrer as ruas. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida digna. Eu e ninguém me dá trabalho. Porquê? São fascistas! Neste país estão também a sofrer as consequências desta crise artificial. Pois é. Eu pretendia dizer que queria que toda a gente refletisse nisto. Nós estamos em guerra. Declararam-nos guerra. A guerra não é com armas, é com fome, é com desemprego, é com quebra de subsídios, porque esta história dos subsídios, há longos anos se lembram, que tem vindo a crescer e a crescer e a crescer, o exército de mão de obra desocupada, a força de trabalho de cada pessoa, que são os braços que têm a cabeça para pensar e os braços para trabalhar, essa grande força de trabalho tem vindo a ser subsidiada para não fazer nada. Bom, mas a consciência de que estamos em guerra era isso que eu queria que toda a gente hoje... Desculpem. Toda a gente hoje saísse daqui com essa coisa bem vincada na cabeça. Declararam guerra ao povo português, ao povo espanhol, ao povo francês, ao povo italiano, ao povo grego, ao povo do mundo inteiro, e temos, e sim, de nos unir. Não podemos fazer grupinhos fechados, temos que nos unir e reunir aqui quantas vezes for necessário, fazer greves gerais quantas vezes for necessário, para acabar. Para atingirmos aquilo que é absolutamente necessário, que é derrubar o nosso grande inimigo, o nosso inimigo número um, é o capitalismo internacional. Com a certeza de que o século XXI é o século dos povos do mundo e não das minorias, que querem dominar as maiorias. Essa é que é a certeza. E hoje, que cada um saia daqui com a certeza de que a guerra que nos estão a declarar, a guerra no aumento da luz, no aumento da água, nas privatizações dos bens que são do povo, as EDPs, essas coisas são nossas. Não são de... não vão passar para mãos privadas. A água não pode passar para a mão privada qualquer dia. A água é nossa. A água é nossa. A água é nossa. É dívida, foram os donos que fizeram. É dívida, foram os senhores das autoestradas que meteram a mão no bolso, no dinheiro e meteram ao bolso. De todos aquilo que acham que é um benefício para o povo. E o povo não usufrui nada daquilo, que nem tem dinheiro para pagar a gasolina, nem as portagens, para poder circular nela. Agora vai poder andar de comboio, porque até vão cortar com metade das linhas férreas. E isso é que não é nosso. A dívida não é nossa, não fomos nós que a fizemos. E por isso é que eu grito e que peço a todos para gritarem: não pagamos, não pagamos.